programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Então, estamos começando mais um QN News, hoje, terçona, dia 12 de fevereiro de 2019, e a notícia dessa vez, Bernardo. Nós temos aqui a notícia da construção de um novo gasoduto no Mar Báltico, que conectará a Rússia à União Europeia. Se tem uma coisa que eu não gosto, é gasoduto. Então, eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Bora lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então nós temos aqui um novo gasoduto entre a Rússia e a União Europeia. E... o famoso tubão. Famoso tubão. Sabe o que mais chamam de tubão? Não. Você sabe o que é? Eu não vou falar, não. Eu não sei. Você não sabe, pô. É tão óbvio. Não? Não. Não? Não. Aquilo que eu tenho entre as pernas. O famoso tubão. Aquilo é canudinho de Todd. Canudinho de Todd é ótimo. Mas então nós teremos a construção de um gasoduto pelo Mar Báltico. Pra quem não sabe, Mar Báltico é aquele pedaço de água que fica a partir da Dinamarca. Uhum. Aquela lagoa gigante que teria. É, só que é um mar. É porque como não pode falar de oceano, fala que é mar. Que tem sal. Não. Bastante sal. Sim, ali tem sal. Não, mar morto que tem sal. Mas o Mar Báltico não tem sal. Não, tem sal, mas não muito sal. Ah, então fechou. Não muito sal. Qualquer, não é que é muito sal. Qualquer mar e oceano tem sal, pô. Não é, mas eu tô esclarecendo. Você que pensou que só porque tá no... tá no Ártico não vai ter sal? Tem sal também. Só congela, né? Exatamente. Então nós teremos um gasoduto de 1.225 quilômetros entre a cidade de Ust-Luga, na Rússia, e a cidade de Greifswald, na Alemanha. Caralho, mano. 1.200 quilômetros. 1.225 quilômetros. Caramba, é realmente muita coisa. É que você não vê a capacidade dele ainda. O tubão vai ter a capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Mano, se isso explode, que explosão gigantesca. Pois é, vai ser bonito. Eu não confio na Rússia, não. A Rússia sempre vai mexer com mineral, não é muito legal. Eles não estão nem aí pro meio ambiente. Mas gás é considerado mineral? Não sei. É um petroquímico, isso que importa. É um petroquímico. Mas a Rússia nunca fez merda com petroquímico. Por enquanto, pode ser a primeira. Os Estados Unidos que faz merda com petroquímico. Direto, inclusive, direto. Todo dia. Todo dia. E esse será o nome oficial desse nosso querido tubão, é o Nord Stream 2. 2 porque nós já temos o Nord Stream 1. Hoje estou começando a contagem inversa, né? Eles começam do 2 para 1 e pro 0. Aí começa a ficar negativo. Pois é. Então, nosso querido, que o Nord Stream 1 tem a mesma capacidade, isso quer dizer que esse novo tubão vai dobrar a quantidade de gás que é transportado da Rússia para a União Europeia através do Mar Báltico. Nossa, e aquela dependência da Rússia, hein? Não pode tirar ela da União Europeia, isso, não fazer nada. Calma. A gente vai comentar isso no final ainda, calma. Deixa eu terminar aqui de descrever o tubão. O nosso querido tubão é uma joint venture da Gazprom, a grande empresa de gás da Rússia. Gigante. Gigantesca, quase um estado dentro do estado. E 5 empresas europeias. A Uniper e o Wintershall, da Alemanha. A Shell, que é holandesa e inglesa. Uhum. A OMV, que é austríaca. E a Engie, que é francesa. Empresas gigantes. Sim, são empresas gostosas. E foram feitos 2 acordos entre a União Europeia e a Rússia. O primeiro, que faz com que a Alemanha seja quem vai negociar com a Rússia. Que tinha uma grande treta sobre, tipo, quem ia negociar era o Conselho Europeu ou se era a Alemanha, que é quem vai receber o gás. Aí decidiram que ia ser a Alemanha. É o cracudo dependendo do traficante. Não, peraí, é o traficante que depende do outro traficante e o resto da Europa é o cracudo. Eles criaram outro nível de traficante. É. High level of traficante. E estipula que o gás deve seguir a legislação europeia, sem tarifas especiais e com registro de venda transparente. A Rússia tem que ficar falando quanto que ela tá mandando. Ela não pode mandar mais nem menos, mano. Mano, a Alemanha virou aviãozinho. Não, a Alemanha apoiou isso aí porque vai gerar um lucro filho da puta pra essas empresas aí, que duas são alemãs e são as mais importantes do acordo. Uhum. E vai diminuir o custo do gás dentro da União Europeia. É, vai diminuir o custo dentro da Alemanha principalmente, né? A Alemanha não tem tarifa pra repassar pros outros, então não vai aumentar tudo. Por consequência, pra União Europeia. Por consequência, exatamente. Mas agora vai falar dessa questão da dependência, que é uma grande treta de política internacional, que é tipo, a União Europeia e a Rússia brigam sempre. Eles brigam desde 1947, eu acho. Antes da União Europeia existir, inclusive. Uhum. Porque a União Europeia é pós-guerra, mas a Europa Ocidental... Desde a União do Carvão e do Aço. Não, antes da União do Carvão e do Aço. A União do Carvão e do Aço, se eu não me engano, é 54. Porra. Então, desde que a Rússia virou comunista e parou em 91, mas continuou mesmo depois que parou, principalmente a Europa Ocidental e a Rússia tem um estado de treta permanente. Uhum. Até porque nós temos aí a OTAN. E é tipo assim, a Europa quer mandar a Rússia tomar no cu, mas se a Europa mandar a Rússia tomar no cu, a Rússia fala e corta o gás. Exatamente. Então, essa medida vai aumentar a dependência da União Europeia no gás russo, que, pra vocês saberem, 40% do gás da União Europeia vem da Rússia. É porque não tem de onde tirar na Europa, né, mano? Na Europa, esgotaram tudo há muito tempo. Isso veio também com protestos dos Estados Unidos, que acusou esse aumento da dependência, né, porque isso atrapalha os Estados Unidos na sua política externa. É. Mas os Estados Unidos foi acusado de querer ganhar o dinheiro em cima, porque os Estados Unidos quer que a Rússia saia para aumentar suas vendas de gás líquido. Liquefado, que fala, eu esqueci a sigla. Porque os Estados Unidos produzem esse gás liquefado e quer aumentar suas vendas para a Europa, mas a Europa comprando mais da Rússia vai diminuir as compras dos Estados Unidos. E nós temos a nossa querida Noruega, que também produz gás, que faz parte do mercado comum europeu, não da União Europeia, e que manda menos gás. Então, tipo, é meio vacilo com a Noruega. É porque a Noruega, né, pra quem não sabe, porra, a maior parte do PIB da Noruega é derivado de petroquímico. É gás e gelo. Gás e gelo. De petroquímico, mano. Então, assim, é um problema pra Noruega também. E a Noruega, observação, não é do território da Noruega, tá, galera? Você ficou pensando que ela tá extraindo o território dela? Não, ela tem filiais de empresas por todo o mundo e manda tudo pra Europa. Sim, e a mas ela tem a produção própria também. Tem também, mas é agora é reduzido, né? Mas... Sim, inclusive tem a ideia de criar um outro tubão. Um tubão. Que vai vir da Noruega, vai passar pela Dinamarca e chegar na Polônia. Dinamarca que também é outro. Dinamarca é safado. Piranha do Europa. Piranha. E a outra gigantesca treta que nunca vai embora, que é a treta que se recusa a sair, é a treta da Ucrânia. Porque a Rússia tá tretando com a Ucrânia. Que a Rússia quer a Crimeia, quer a Ucrânia, quer tudo. A Rússia quer tomar essa porra. O que é dela por direito? Não, se for pela Rússia, o mundo é dela por direito. É tipo a China. A China fala, mano, o mundo é meu, tá ligado? É, mas é, né, mano? No início da civilização só tinha egípcio, mesopotâmio, chinês e russo. Então, mas o mundo não é deles, pô. E não tinha russo, não. Ninguém chegou lá ainda. Quem disse? Mas enfim... Você duvida dos eslavos? Dos eslavos não, mas da China sim. Não, da China não, da China eu não duvido não, mano. A lua é da China, pra você ter uma ideia. Por enquanto. Por enquanto nada, vai ser pra sempre. No futuro vai ser dos ratos que ela adquire. É verdade. Mas a treta da Ucrânia, basicamente, a Rússia quer diminuir sua dependência da Ucrânia, que basicamente todo o gás russo passava pela Ucrânia, e a Ucrânia ganha dinheiro com isso, que a Rússia tem que pagar pra passar esse gás. Né, mano? Pelo menos isso, né? E a Rússia falou, ah, não vou passar aqui não, que vocês estão tretando comigo, vocês estão enchendo o saco, vocês não querem me dar Crimeia, não querem me dar metade do seu país, estão querendo se aproximar com a União Europeia, então vai tomar no cu, foi isso que a Rússia fez. Então, nós temos duas iniciativas pra fuder a nossa querida Ucrânia. Que é meio fudida. Que é meio aliada da União Europeia, então fuder a Ucrânia é vacilo. A Ucrânia tem uma intenção de entrar na União Europeia. Grande Ucrânia. Então, as duas iniciativas são essa do Mar Báltico, que vai ter agora o segundo tubão, e o Turk Stream, que é um tubão que vai passar pela Turquia, vai passar ali pelo Cáucaso, lá embaixo, lá na Geórgia, no Jorge. E aí vai pra Turquia. Aí vai tipo. Pô, não é possível que eles não cobrando tão caro, tá ligado? Tá valendo mais a pena dar uma volta do que passar. Porra! E essa é a grande treta, porque quanto mais tubões não passarem pela Ucrânia, mais a Ucrânia tá fudida porque ela não tem. Primeiro que ela vai perder dinheiro. Ela tem pedágio. E ela não tem, tipo, alguma coisa pra falar, Russo, se você me encher o saco, eu vou cortar essas porra aqui. Não tem mais, ninguém passa porra nenhuma. Ela vai ter que ser obrigada a invadir a Turquia pra poder pegar o território da Turquia onde tá o tubão pra poder cobrar em cima do tubão. A União Ucrânia-Turca. O grande canato o grande canato turco-ucraniano. Turco-ucraniano. Então é basicamente isso. A Ucrânia vai se fuder, a Alemanha vai ganhar dinheiro, a Rússia vai ganhar dinheiro. E é isso. Isso, na verdade, é uma descrição do que acontece desde no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A Ucrânia são as milícias, a Rússia é o dono do morro, a Alemanha é o aviãozinho e a Europa, o resto dos países são os cracudos. Não, o resto da Europa é os cracudos e a Ucrânia é a população geral. Que sempre toma no cu no final. Pode ser, pode ser. É isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo e falou! Falou!